Sabe ainda, mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vai chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um. Um esquema Zé Ruela que vai levar pra cama e pula fora. Mal sabe ela o fim dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto. Se pegando e acorda apaixonado na cama, no meu quarto. Me dá só meia hora de amor com o relógio parado na cama, no meu quarto. A gente dorme se pegando e acorda apaixonado. Pedaço de amor pra todo lado. Dela, eu só sou mais um. Um esquema Zé Ruela que vai levar pra cama e pula fora. Não sabe ela o fim dessa história. Nós dois na cama, no meu quarto. Me dá só meia hora de amor com o relógio parado na cama, no meu quarto. A gente dorme se pegando e acorda apaixonado na cama, no meu quarto. Apaixonado.